Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go. Eu sou uma puta de Star Wars mesmo. Já parei pra ver o trailer novo mesmo. Falei que aquele ia ser só o último lá, que foi lançado em novembro. Falei, eu só vou assistir esse que nada. Já fui assistir de novo aí, já tô empolgado de novo com essa porcaria de trailer. Não. Pilha aí ou não? Mas foi um trailer, poxa. Foi um teaser. Não, não, esse não é uma porcaria. Não, e esse foi bom, hein, cara. Esse foi ótimo, cara. Esse foi ótimo. Compara com aquele mequetrefe lá do Batman e Superman, cara. Opa, calma aí. Calma aí, hein. Ah, eu achei bem mequetrefe, cara. E apesar que, assim, até gostei que não mostrou muita coisa. Pô, já tô... Olha aí, já atrapalhando a pauta. Mas, enfim, pode falar dos dois, Chagos? Pode. Essa ideia então é essa mesmo. Então vamos misturar. Então já, como sempre, habitual, vou atropelando tudo. Do Batman Superman, eu gostei que não mostrou muita coisa. Só que a pouca coisa que mostrou já não me agradou muito. Porque eu já vi aquela fotografia do Zack Snyder, que a gente já sabe o que ele faz. Sei lá, cara. Eu não sei o que esperar muito desse filme, não. Apesar que eu gostei da voz do Batman. E eu gostei do uniforme dele. É uma coisa que me agradou. Bom, sei lá, vamos ver como na história eles vão abordar a questão do Superman, né? Ser quase um deus ali pra algumas pessoas e pra outras não. Quero ver como que eles vão abordar isso. Mas enfim, não interessa, cara. Vamos falar de Star Wars, que é a coisa que importa, de verdade. Isso foi interessante porque os dois saíram aí na mesma... Um saiu na quarta-feira, outro saiu por um vazamento. Se você viu a versão vazada do filme do Superman, você percebeu que ela tinha legendas em português. Ou seja, vazou por aqui. Algão. Ou seja, tinha que ser brasileiro, né? Brasileiro, tinha que ser brasileiro, né? Tinha que ser brasileiro, né? Famosa frase. Eu segui o cara, tipo, meia hora antes dele deletar todas as contas dele, sabe? Ah, você viu o usuário no YouTube? Eu vi o usuário, na verdade, no Twitter. Ele só postou assim, tipo, ah, não, esse teaser do Batman vs Superman tá muito foda, não sei o quê. Aí depois ele tweetou assim, será que eu vou ganhar algum processo se eu postar um trechinho aqui? Ah, vai. E aí postou, sabe? Tipo, um trecho de 30 segundos, cara. Claro que ele ganhou, tipo, centenas de seguidores em questão de meia hora, assim. Nem pra esconder a legenda em português pra alguém desconfiar que o cara era daqui. Nem, né? Pra criar uma continha falsa, né? Uma coisa assim, cara. Ele provavelmente trabalha no Cinemark aí ou em algum outro. Trabalhava, cinema. Né? Trabalhava. É. Mas vamos falar aqui do que a gente viu nos trailers de Star Wars. A gente já teve. Logo no começo. A gente vê o Star Destroyer no chão, também ao mesmo lado de Max Wing, quando a gente vê um Speeder, seja lá do que for. E depois a gente vai vendo os nossos personagens, né? Pessoal falando de novo aí de um Stormtrooper negro, que não deve ser um Stormtrooper, né? Deve estar lá como espião. Tipo disfarçado? Assim, igual o Han Solo e o Luke lá na trilogia antiga? É, eu também acho que é isso, cara. Mas apesar que depois mostra um com armadura diferente, né? Com a roupa diferente depois. É, nós temos aí, pelo jeito vão aparecer classes novas de Stormtroopers, né? Tem um aqui que tem uma capa... Sim, que é natural, pô. Uma capa diferente, a armadura dele é cromada. E o que mais me chamou a atenção, assim, foi que reaparece o sabre de luz do Anakin, que foi do Luke, até ele perder a mão no episódio 5, né? É verdade. É. Agora, sabe o que me entregou, assim, no duro? É que a gente tá com um problema sério, né, de teaser, trailer. Acho que a humanidade precisa se adaptar a isso. E eu junto, porque eu ainda tô meio perdido. Mas, assim, começa com uma narração lá que... Imagina-se que seja o Luke, né? Uhum, e aí ele fala, olha, a força é forte na minha família. Meu pai tem... Eu tenho e a minha irmã tem. E aí ele fala, e você também tem. Agora, eu tenho duas perguntas em relação a isso. Por que que ele tá falando do pai dele no presente? Tipo, será que ele tá considerando o pai dele como ainda existindo porque ele virou lá um... Ele chegou naquele nível lá de espírito da força lá do Qui-Gon Jinn. E outra coisa, por que que ele... Quem é esse cara, sabe, que tá falando com ele? Pra ele não dizer a nossa família. E dizer assim, a minha família tem, sabe? E tu tem também, mas... Não não vou dizer aqui a nossa família. Isso aí me intrigou, sabe? São várias especulações mesmo. Mas eu imagino que ele esteja falando com a personagem. Mas eu imagino que ele esteja falando com a Rey, que é a personagem feminina. Ah, sim. Pode ser. Mas eu acho que assim, tem vários detalhes que chamam muita atenção. O que me incomodou um pouco foi a máscara do Darth Vader envelhecida. Porque eu acho que assim, não faria esse. Não, envelhecida, ela tá derretida, sentido. Né? Tá derretida, tá lá, detonada. Plasticão, né? Não, tá lá, detonada lá. Mas assim, eu não vejo sentido dela estar ali. Talvez apenas como um símbolo, sei lá, do. Uma espécie de resistência Sith, sabe? Alguma adoração ao Darth Vader, alguma coisa. Eu acho que é alguma coisa assim. Estamos só especulando aqui, mas eu imagino que alguém pegou esses pedaços aí da Darth Vader e falou assim: meu Deus, o maior Sith do mundo, eu achei o capacete dele, eu vou colocar aqui e adorar todo dia antes de ir ao banheiro. Alguma coisa assim. Mas quem teria ido lá e pegado isso, né? Isso aí a gente vai saber só em dezembro. Eu quero saber em dezembro, bem na verdade. Eu também. Eu tô assim no nível de, se pode ter um lightsaber que é uma cruz, pode ter qualquer coisa. Tem lá o R2-D2 com o Jabulani, que é demais também. Agora nós temos assim, já temos uma visão um pouco mais, primeira visão close mesmo do Kylo Ren, né, que é o Sith, com o sabre de luz em cruz, como você comentou. Temos outras cenas de perseguição com a Millennium Falcon, esse novo perigo aí que vão ser esses novos Stormtroopers. Se você vê a cena que eles se juntam, tem ao fundo um símbolo que não é o símbolo do Império Galáctico, né, mas tem uma semelhança com ele. Esse é o novo caminho aí, a gente não tem o que a gente vai só esperando aí. Eu ficar atrás de informações enquanto elas vierem, né? Mas faltam menos de um ano pro filme. Daí quem não se empolgou quando você ouve a voz do Han Solo falando "Chewie, e nós estamos em casa"? Nossa! São heréjas, cara. Vamos se fuder, cara. Cambada de heréjas, cara. Eu fui puto, cara. Cara. Eu vou falar assim, pra mim Vingadores já passou, não quero saber de Jurassic World. Que mané Vingadores? Quero que Vingadores se exploda, cara. Jurassic World, 2015 é Star Wars Episódio 7, o Despertar da Força. Eu já falei pros meus amigos, eu tô indo pra pré-estreia do Vingadores, mas eu tô indo pra ver o teaser do Star Wars e do Batman. O resto, vocês podem ficar lá assistindo, que eu dou uma volta no shopping, depois eu volto. Quando eu demorei a ver o trailer, né, então, assim, fui ver só à noite, depois fui todo burburinho do pessoal, de alguns comentários, né, até comentários eu tentei deletar da minha mente pra não saber nada, cara. E a minha reação foi igual aquele vídeo montagem do Matt McConaughey. Nossa, cara, a minha foi igual. Eu fiquei muito emocionado, porque assim, pode falar, pode ser caça-níquel, sei lá o que vai ser, mas sei lá, eu tô dando meu voto de confiança. Eu acho que a Disney tem um know-how pra fazer filmes desse estilo. Acho que muita coisa que foi feita com Star Wars, ser chancela ali do George Lucas, saíram muitas coisas boas. Pega aí muita coisa de Clone Wars. Mesmo no universo expandido tem algumas coisas interessantes, cara. Então, assim, tudo que o George Lucas não meteu a mão, aliás, boa coisa do que o George Lucas não colocou a mão, saiu coisa boa. Então, assim, eu tô esperançoso por isso. Eu já falei, acho que eu já tinha até falado isso no cast. Eu considero o George Lucas um genial criador, mas executou bem mais ou menos, sabe? Não executou, eu tenho os problemas. Vocês viram o painel ontem? Eu dei uma olhada nos pedaços. Assim, eu assisti uma boa metade, assim, e na hora que o elenco subiu no palco com o J.J. Abrams, você conseguia ver, assim, na cara deles que eles estavam ali, eles estavam muito empolgados com o que estava acontecendo, e o J.J. tava nervoso e mordendo o lábio todo. Então, dava pra ver que os caras se esforçaram de verdade, assim, sabe? Parece, pelo menos. Pois é. Se tudo der errado, eu sei que aqueles caras ralaram pra, sei lá, sabe, pra fazer dar errado o mínimo que fosse. Eu tô oficialmente empolgado, eu já desisti, já falei, desisto. Star Wars e Batman é Superman, o alvorecer da justiça. Eu prefiro falar só Batman, né? BVS. É isso aí. Star Wars e BVS pra mim, eu não consigo mais dizer assim, esse ano eu não vou ver, esse teaser aí que vazou eu não vou ver não. 2015, né? Star Wars, 2016, Batman Superman. Eu tô esperando os dois, seja lá o que for. Aqui é o Thiago Leiro Tigre. Aqui é Marcelo Zanioli. E aqui é Matheus Dez. E você está ouvindo o Tigrecast. Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Esse podcast, esse Dreamcast, tá saindo no dia de lançamento de Vingadores, a Era de Ultron. Mas a gente não vai falar de Era de Ultron hoje, a gente vai voltar 3 anos no tempo pra falar do primeiro filme dos Vingadores, ou simplesmente Vingadores, né, de 2012, dirigido e escrito pelo Joss Whedon. Esse filme da Marvel Studios ainda, né, porque teve a questão da compra da Disney. Aliás, a Disney tá comprando tudo, né? A gente acabou de falar de Star Wars, né, tem aí o universo Marvel no cinema, na manga, né, mas a gente tá falando de Avengers de 2012 pra fazer uma comparação. Quando na época foi um hype desgraçado. Na verdade, continua sendo. Comentei que num TikTok que eu não aguentava mais ver tanta informação sobre o novo filme dos Vingadores, e graças a Deus eu já assisti. Porque eu não aguentava mais ficar, vem uma cena ali, vem um pod de 30 segundos, vem o teaser do trailer, chega. Finalmente tá aqui, finalmente já assisti, já tirei do meu sistema. Mas falando então do filme lançado em 2012, eu quero fazer essa comparação da época que a gente assistiu e agora, 3 anos depois. Mas eu vou começar com você primeiro, Matheus, que é o mais novo aqui da turma. Pense não no Matheus de 2012, mas pense no mancebo Matheus de 2008, lá quando você estava assistindo Homem de Ferro. Em 2008 você estava com... Em 2008, cara, eu estava com 13 anos. Ou seja, você era um pequeno mancebo, pequeno Matheus saindo... Era um feto ainda. Era um pequeno padawan. O pequeno padawan saindo da sessão de Homem de Ferro, onde você viu toda aquela cena, viu o Nick Fury falando da iniciativa Vingadores, e aí teve que esperar mais 4 anos pra visão se concluir. Você lembra, assim, mais ou menos dessa ação? Você, porque eu tô pegando, assim, o seu mais novo, porque eu acho que saiu de você agora, né? Saiu da adolescência, passou por tudo isso já, e tá na faculdade agora, na metade do curso, né? Metade do seu curso, né? Tô no final já, com fé em Deus eu me formo esse ano. Ah, tem, então já tá no fim do curso. Você pegou a fase da Marvel, acho que exatamente no que eu comentei com o filme do Capitão América, o 2. As pessoas envelheceram, né? Os fãs envelheceram e eles pegaram exatamente o seu nicho, digamos assim. Pegaram a gente assim que conhece que os PG-13 da vida, né? E aí pra finalizar em agora, ou pelo menos lá com o Capitão América 2, com um tom um pouco mais sério. Falando assim, ó, agora vocês cresceram e eu quero namorar vocês. Ou seja, agora a brincadeira acabou. Agora a gente vai pro outro nível. Com fé em Deus, vamos lá. Pra ser sincero, assim, quando eu era moleque, eu era, tipo, eu era um bosta, assim, sério. Nossa. Então, eu... Sinceridade? É, sério. Eu fui o tipo de moleque que, quando saiu aquele Hulk, aquele Hulk que voava, sabe? Que dava um pulo aí. Ah, sim, o primeiro Hulk mesmo, né? Não o Incrível Hulk. Eu infernizei pra minha mãe comprar um diabo de um cheiro de um Hulk pra mim. E, assim, eu nunca gostei de Hulk de verdade, sabe? Eu gostei por causa desse filme. E assim, tipo, uns 2 anos depois eu já tava achando uma bosta. Então, eu acho que até sair o Homem de Ferro 2, eu ainda tinha o senso crítico de uma abóbora, assim, sabe? Então, pra mim era tudo assim, tipo... pra mim era tudo, legal, show, sabe? Cronologicamente, você citou o Hulk de 2003, depois o Homem de Ferro de 2008, depois o Homem de Ferro 2 de 2010... Né, e ainda não chegamos nos Vingadores de 2012. Porque isso. Aí em 2012 você já estava, de 3 anos você já estava na faculdade, então, né? Ia começar. Sim, 2012 foi meu primeiro ano na universidade. E você faz faculdade de quê mesmo? Eu faço publicidade pro país. Vamos dizer que é comunicação, porque eu quero pegar aí dupla habilitação, né, e fazer umas outras coisas na vida. Mas assim, 2012, só pra eu ter uma ideia, foi Vingadores e Dark Knight Rises, né? Sim, foi o mesmo ano. Então, esse ano foi um ano de mudança séria na minha vida, porque, entrei na faculdade, né, agora tô começando a virar um rapaz. E aí, cara, agora você me pegou. Eu tenho quase certeza que o Vingador saiu depois. Os dois saíram do primeiro semestre. Não, os dois saíram do primeiro semestre. Não, acho que o Vingador saiu primeiro, não? Não, sim, sim. Ah, não, Vingador. Tem razão. Vingadores saíram, os dois saíram mais ou menos nessa época aqui, ó. A gente tá maio, junho. E o Batman saiu. São summer movies, né? De qualquer jeito. É. Uhum. Mas assim, realmente o Vingador veio um pouquinho antes. Mas assim, tipo, quando saiu o Vingadores, eu tava assim, sabe? Tipo, Vingadores, agora eu vou ver, assim, todos aqueles caras juntos e sei lá, juntos. combatemos as forças do mal. E aí, assim, chegou Vingadores, eu assisti e achei legal, sabe? Mas aí veio o Batman, cara, e eu tava... E essa, nessa época, eu sempre fui, assim, putinho de Batman, sabe? Uhum. Então, nessa época, eu não lembrava mais que existia Vingadores. Eu queria saber de Batman, Cavaleiro das Trevas ressurge, e queria ver na pré-estreia, nem que rolasse um tiroteio na minha sala, igual rolou lá nos Estados Unidos. Então, assim, Vingadores foi legal pra mim, só até eu ter certeza de que eu ia pra pré-estreia de Batman, sabe? Ou seja, você tá falando que Vingadores é coisa de criança e Batman é coisa de adulto, né? a polêmica aí pra quem estiver ouvindo. Mas é porque, assim, o Vingadores, ele é muito descompromissado, né? Eu sempre fui meio precoce, assim, tirando essa questão de eu gostar de Incrível Hulk. E aí, sim, quando saiu Vingadores, eu não sei, alguma coisa mudou em mim, sabe? Saiu Vingadores, eu achei legal, e aí saiu Batman e mudou, sei lá, mudou alguma coisa dentro de mim. E eu não consegui mais ver Vingadores com os mesmos olhos. Tô falando mais de Batman do que de Vingadores, né? Eu tenho esse problema. Percebendo, né, cara? Percebendo a sua adoração pelo Batman. Eu acho Vingadores um filme legal, sabe? Mas pra mim, não passa de legal. E isso é desde 2012, sabe? Ah. Por isso que eu festejei tanto o Capitão América 2, que a gente já discutiu aqui, que é o meu favorito da Marvel. Falou assim, ó. Jogo é jogo, treino é treino, sabe? Agora vai começar o jogo. E pra gente, hein, Marcelo? Nós temos aí aproximadamente a mesma idade, né? Eu tô com 32, você está com 39? Não, brincadeira. Não, opa. Calma. Sim, não. Não, nós temos aqui... 32 anos, estamos assim só um pouquinho diferente, né? A gente já pegou essa fase já um pouco já mais adultos, né? Em 2005, até você pegar quando o primeiro Hulk, eu já estava na faculdade, comecei em 2000, né? Então o filme é de 2003, né? Ainda não tinha essa ligação, a ligação mesmo foi existir só em 2008, com o Homem de Ferro, que eu já estava fora da faculdade, imagina só. É, você também, mas assim, essa é, mas coisa, o de 2003, né, acho que nem ainda se pensava nessa hipótese, né, de unir todos os heróis em um filme só, né? O que falam por alto também é que o Homem de Ferro de 2008 não tinha essa intenção, que a cena extra era só um negócio pra deixar as coisas dos caras malucos. Mas daí quando viram que o filme que custou 140 milhões de dólares, que rendeu 486 milhões, aí eles falaram assim, acho que dá pra gente começar a brincar com isso, né? É que na verdade foi uma das grandes apostas da Marvel, porque assim, mesmo nos quadrinhos, o Homem de Ferro nunca foi um dos personagens principais. Sempre foram Homem-Aranha, o Capitão América, o Hulk, mas o Homem de Ferro nunca foi um personagem do primeiro escalão. E o sucesso dele foi tão grande que, logo depois, a Marvel, nos quadrinhos, adotou o Robert Downey Jr. como o Homem de Ferro, né? A personalidade dele. Porque até então, ele não tinha essa personalidade mais, como posso dizer, mais playboy, mais caricato. Ele era assim, nos quadrinhos, era um cara playboy, mas um cara mais sério, mais sisudo. Ele não tinha essa pegada mais extrovertida que tem nos filmes. E acabou incorporando isso. Ele era cachaceiro, depressivo, né? Sim. Tem até histórias dele, assim, muito tensas em relação ao uso do álcool nos quadrinhos. Tem grandes histórias até do Homem de Ferro, talvez as melhores dele são exatamente as que lidam com o alcoolismo dele. Mas enfim, foi uma grande aposta, né, da Marvel, deu certo, e aí ela foi... O que ela fez? Viu que ali tinha algo pra crescer, né, e falou, opa, contando nosso mercado aqui. Você já falou uma coisa que tudo quanto é site, portal, outros podcasts já discutiram sobre essa questão da Marvel, né? Que não vamos entrar isso de novo. Mas basicamente, né? Os grandes fazedores de dinheiro da Marvel são os X-Men, o Homem-Aranha estava em outros estúdios, e aí eles começaram a fazer isso aí. Apostar em outros para poder ter o seu próprio universo rico dentro do cinema e fazer uma carreira de dinheiro com isso. Enfim. Que imagina, o box office dos Vingadores chega a $1.5 bilhão. É um absurdo. Custou caro, sim, 220 milhões de dólares, mas assim. Ah, isso se paga em menos de uma semana, já se paga. Aliás, esse filme já se pagou, não tenho nem dúvida. Ah. Não tenho dúvida de que vai ser um estrondoso. E, Thiago, você comentou, né, algo da Era de Ultron, que assim, é absurdo mesmo. Tanto de informação, esporte, trailer, bababá, sabe? Um monte de coisa. E eu consegui ver assim, o mínimo possível. Acho que eu vi dois trailers só. Marcelo. Acabou, cara. Não quis saber de mais nada. Quando eu vi esse spot, mudava, tirava. Consegui resistir, cara. Então, eu ainda não vi. Vou pro cinema, sabe? Ver ver o que, que vai ter, o que me espera lá também, cara. Também fiz isso. Tanto que a minha estratégia, assim, pra fazer, pra divulgar trailer na, no, do, no site, é só copiar o código. Eu não assisto. Uhum. Não, mas tá certo. Eu acho que tá certo, legal. Tento evitar, mas alguns, poxa, trailer novo de Star Wars. Como que eu não vou ver? Óbvio que eu vou ver. Só que assim, tudo tem um limite. O do Vingadores eu vi um, dois, falei, opa, ok. Queria ver alguns visuais, ver como estão algumas coisas e pronto, acabou. Não vou ver mais, cara. Cara, se você for ver tudo, eu acredito que o Vingadores tá naquela faixa que aconteceu com o Homem-Aranha. Deve ter quase 30, 40% do filme já deve ter sido revelado aí em trailer, teaser, sabe? Cara, o que me deixa louco é a pergunta. Como é que não surgiu ninguém ainda que fez um supercut dessa parada, sabe? Pra ver, assim, quanto de material bruto a gente já tem de Vingadores 2. Provavelmente não, ninguém teve tempo ainda. Porque como sai um atrás do outro, o cara não... Ah, quer saber? Eu vou sair, vou fazer isso. Só quando o filme estrear que eu não aguento mais. Mas voltando aqui para os Vingadores do filme, mas a proposta hoje não é exatamente a gente discutir plot, detalhes do filme, mas assim, ver qual foi a nossa experiência nos últimos 3 anos aí, principalmente sabendo que agora vamos ter aí a Era de Ultron estreando hoje, no lançamento desse programa, e isso finaliza a chamada fase 2 da Marvel. Não, Thiago, parece que o Homem-Formiga ainda é fase 2. Ah, é? É, eu não entendi como é que isso vai acontecer, né? Porque para mim o Homem-Formiga é tipo um filler, mas... Mas ele vai ser... Você pode ser um filho engraçado e divertido como foi o Guardiões da Galáxia. A espera é isso, né? É o lado B do lado B da Marvel. A gente vai ter Homem-Formiga, a gente vai ter ainda o filme Doutor Estranho, dos Inumanos, um outro Guardiões da Galáxia, Thor 2, Pantera Negra, Capitão América 3, Pantera Negra, pra finalmente termos o terceiro e quarto filme. Homem-Aranha, aí tem Homem-Aranha também, né? Ah, o Homem-Aranha é meio complicado ainda, né? Porque ele tá e não tá com a Marvel, né? Mas vai ser distribuído pela... Mas os direitos criativos estão com a Sony, cara. Eu não sei como é que isso vai acontecer de novo. Ele provavelmente vai aparecer no Capitão América 3, no Guerra Civil, né? Última vez que eu vi alguma coisa sobre isso, eles falaram que... Tem muito tempo, na verdade. E eles falaram que a informação era de que ele ia aparecer em um filme da Marvel. E a Marvel ia fazer uma coprodução com a Sony. Mas o filme ainda ia ser da Sony. Isso. O solo do Homem-Aranha. Quem se deu mal nessa história foi o Pantera Negra, né? Nossa, o Pantera Negra vai ter que comer muita poeira, cara, pra lá em Wakanda, pra sair dessa. E o Doutor Estranho, talvez, né, esteja na mesma roda, né? O Homem-Formiga, como ele foi divulgado antes, né, antes dessa bagunça toda aí, ele ainda, acho que ainda vai sair sem só meio chamuscado. Bom, enfim. A questão é, estamos aí lançando a Era de Ultron agora, em 2015, pra fechar lá na frente com a Guerra Infinita em 2018 e 2019. Ou seja, tem chão ainda, né? A gente vai voltar a falar desses assuntos aí nos próximos 4 anos. E espero que isso seja finalmente um descanso, né, pra Marvel nos cinemas, né? Ou não, né? Vamos ver. Até lá tem muita água pra rolar. Sabe uma coisa, uma questão polêmica sobre os Vingadores? Diga. Virou até quase um senso comum, né? E que não deixa de ser um pouco verdade, que o pessoal sempre fala assim, quando veio os Vingadores, todo mundo esperava ver todos os heróis reunidos, e de fato realmente esperava. Só que, acho que tem um pequeno detalhe. Os fãs mesmo, hardcore, que conhecem quadrinhos e super-heróis, eles não ansiavam por ver os Vingadores no cinema. Na verdade, assim, o público cagava pra Vingadores, ninguém nem conhecia quem eram os Vingadores. Se tinha um público, talvez nerd, que queria ver super-heróis unidos no cinema, eram ver Batman e Superman ou a própria Liga da Justiça. Se você pegar, os personagens da Liga da Justiça eram muito mais conhecidos que os Vingadores. Bom, também isso em parte, né? Daí o pessoal da Liga da Justiça fica relevado aí, pelo menos ao grande público, o Superman e o Batman, quiçá a Mulher Maravilha. Né? Não, mas pô, mas tem Flash, tem Lanterna Verde. Isso aí no imaginário. E aí eu acredito que até o próprio Trapalhões ajudou muito, né? Aquela Liga da Justiça maluca que tinha Fantasma, Homem-Aranha, mas enfim. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, que os personagens da DC são, pelo menos, ou eram, muito mais famosos do que os da Marvel. Tanto que, assim, o Homem de Ferro foi ganhar grande relevância a partir do filme. O próprio Capitão América, que era conhecido, mas foi ter grande relevância a partir dos filmes. E assim, é que a Marvel, os grandes nomes dela sempre foram Hulk, Homem-Aranha e, de uns tempos pra cá, o Wolverine. Mas os nenhum deles seguidos, tem... Né? O X-Men, os X-Men em geral estão nessa também? Não só o Wolverine? Acho que não, não. Acho que não tanto. Os X-Men tiveram um boom nos anos 90, principalmente por causa daquele desenho, né? Daquele desenho famoso, e nos quadrinhos também por causa do Jim Lee. Mas aquela coisa icônica mesmo, os mais famosos sempre foram Batman e Superman, sabe? Tanto que tem... Poxa, acho que tem, se não me engano, na década de 90 chegou a ter boatos de filme unindo os dois, sabe? Com aquele Superman que era da série de TV, mas o Val Kilmer. Olha que coisa, imagina que coisa medonha que vem sair. Eram vários, eram vários. Isso saía naquelas revistas, tipo a Sim. Isso. É, coisa que era verdade, né? Mas... É, aquela coisa mais pra vender. São os sonhos mais molhados dos mais molhados da comunidade nerd, né? Porque, assim, quando você pensa em super-herói, não sei agora, né? Porque essa nova geração... Eu já posso falar dessa nova geração porque eu já tenho 20 anos, né? Cara, a garotada então, aí que tá fazendo funk com 13 anos e ganha dinheiro, por exemplo. Justamente, é esse pessoal aí. Geração Y agora, que qualquer coisa é reboot. É, eu não sei pra esse pessoal, sabe? Mas pelo menos até a minha geração, assim, quando você falava em super-herói, dois nomes vinham na sua cabeça. Era o Batman e o Super-Homem. Aí, terceiro, você pensava lá no Homem-Aranha, e depois você pensava em quem quer que fosse. Um Hulk, porque... um Thor, né? Talvez. É, justamente. Abaixo. Batman e Superman estão world's finest, assim, sabe? Eu acho que a gente já entrou nessa discussão aqui sobre algumas outras coisas, tipo caça-fantasmas e até o Robocop, e eles estão muito acima de super-heróis, sabe? Eles estão muito acima de quadrinho, eles estão muito acima de super-herói, como eu falei. É cultura popular, sabe? Acho que eles são icônicos, né? Eles são icônicos, os dois. Justamente isso. Sim, isso é verdade, Matheus. Eu acho que a Marvel, barra, dizem nos cinemas, tornou os Vingadores icônicos também, pra essa geração isso que você tá falando aí. Né? E eu acho a Marvel genial porque ela pegou, tipo, os títulos secundários dela, porque os mais conhecidos ela tinha cedido, e transformou nessa porra toda que a gente tá vendo hoje aí, né? De bilhões de dólares. Isso eu acho genial. Não posso fazer outra coisa além de bater palma. Não, e isso, Matheus, assim, a gente vê a questão do mérito da Marvel. Eu vou agora concluir todo esse raciocínio que me levou até aqui. Se, por um lado, os mais icônicos, e isso não sou eu que diz, são os fatos, a história, que Batman e Superman sempre foram os super-heróis mais icônicos, e grande parte do mundo nerd gostariam de vê-los. Quando a Marvel começou com seus personagens também secundários a fazer sucesso com eles e a programar essa reunião, que a gente viu quanto a Marvel foi habilidosa e competente para poder fazer isso de uma maneira muito eficaz. E o grande mérito da Marvel, criar esse universo, criar um padrão cinematográfico e estético que fez com que o Warner tivesse que se mexer. Porque enquanto todo mundo esperava ver um dia heróis no cinema reunidos, talvez só Batman e Superman, que tivesse uma força capaz de mobilizar muita gente pra ver heróis reunidos, a Marvel conseguiu fazer, a Warner falou, ué, como que eles conseguiram isso? Tanto que hoje gera o maior problema. Eu não tenho a menor dúvida que o filme do Batman e Superman juntos nada mais é do que uma reação ao que a Marvel fez com os Vingadores. O mercado funciona assim, né? É ação e reação. Que nem o trailer de hoje que vazou, que vazou ontem, e a Warner teve que correr atrás, porque, putz, tinha acabado de sair um trailer de Star Wars, semana que vem tem Vingadores, a gente não pode ficar aqui, a gente vai ficar espremidinho, né? E falta menos de um ano pra estrear, né, o Superman e Batman. E se o trailer já existia, nesse caso, abrindo um parênteses, se o trailer já existia, e ele vazou, não valeria mais a pena esconder. Ele ia ser lançado na segunda-feira de qualquer jeito? Pra mim, pessoalmente, assim, eu acho que a Warner é muito idiota. Eu acho que eles não entenderam ainda o que eles têm na mão. É absurdo isso, porque... Que absurdo só isso. Eles têm Batman versus Superman, sabe? Lá, é tipo Google versus Apple, o filme. Não sei, sabe? E os caras não tiveram a coragem de criar um evento igual, sei lá, mesmo que fosse menor, mas tipo nos moldes lá do Star Wars Celebration, que no caso quinta-feira passada, de quem tá ouvindo, cara, eles só precisavam fazer isso, sabe? Ah, não, vamos juntar essa galera aqui, beleza, já deu, sei lá, tem 2 semanas que Vingadores tá passando no cinema, tem 3 semanas que Vingadores tá passando no cinema, vamos juntar essa galera aqui no meio da cidade, vamos fazer uma conferência e botar pra fuder com esse teaser, sabe? Aí os caras decidem fazer assim, ah não, passa aí esse teaser aí no Vingadores, e aí quem quiser dar um RSVP aqui no meu sitezinho pra ir assistir no IMAX. Ah, vai se fuder, meu irmão. Caraca, eles não entenderam ainda que eles têm Batman vs Superman, sabe? E isso e não cara... é um filme, é um evento, cara. Até pra quem não gosta de filme de super-heróis, são um evento. Ô, Mateus, a prova maior disso, desculpa te cortar, mas, por exemplo, foi aquele teaser que saiu na Comic Con. Cara, aquilo deu um burburinho. Todo mundo comentou muito mais do que tá comentando do que esse trailer agora. Por quê? Porque ali, pra quem é fã nerd e conhece algumas histórias, sabe que aquele ponto ali remete a pra mim, na minha opinião, a maior história e quadrinho de todos os tempos, que é Batman, o Cavaleiro das Trevas. E a Warner ainda não conseguiu entender que ela tem um material base assim, a vantagem dela em relação à Marvel é muito grande. Ela tem um material base muito forte. A Marvel, na boa, ela não tem tantas histórias clássicas assim, tanta quantidade quanto a DC tem. Se você pegar todas as histórias clássicas, mesmo de Homem-Aranha, não, vou falar da Marvel Studios, mas pô, Homem de Ferro, Capitão América, ele não tem uma história tão forte quanto tem um Cavaleiro das Trevas, cara. Talvez a mais próxima seria a queda de Murdock, do Demolidor. Então a Warner não sabe, a gente fica batendo na tecla aqui, mas a Warner não conseguiu entender o público dela. Enquanto a Marvel, isso. E esse é o grande mérito, né? A Marvel, ela conhece o público dela, e ela sabe quando ela pode arriscar. Fez isso com Guardiões da Galáxia e vai fazer isso com Homem-Formiga. E eu não tenho dúvidas que vai ser um sucesso. No caso, eu acho que a Marvel, ela não sabe, ela não apenas sabe os fãs que tem, ela criou os fãs que tem. Sim, exatamente. Ela acompanhou o crescimento deles. Eu vejo muito fanboy da Marvel reclamando de filmes como Homem de Ferro, Capitão América 2, que são filmes o próprio Guardiões da Galáxia. E olha assim, eu nunca fui um fã de Marvel mesmo. Eu lia Marvel muito praticamente. Eu sou um fã da DC Comics desde a crise nas Infinitas Terras. Mas sim, a Marvel consegue me pegar pelo laço, assim, com exceções de filmes como Homem de Ferro 3, o primeiro Thor. Nossa, esse aí eu acho que pode colocar no bingo, né, cara? Homem de Ferro 3 é no bingo do Tigrecast pra gente falar mal, né? Um filmezinho miserável. Cara, Thiago, eu acho que além da Marvel criar o próprio público, a Marvel tem o público mandando, sabe? Porque o Kevin Feige é um marvete do caralho, sabe? Né? Então, você tem o público-alvo fazendo... assim, faça o filme que você gostaria de assistir, sabe? Eles levam isso a sério. Não é um negócio que a Warner faz de... Faça o filme que vai vender, sabe? É tipo, véi, o que você queria ver desses caras no cinema? Vai lá e faz. A Warner não, sabe? Ainda tá nessa putariazinha de... Ai, o filme da Mulher Maravilha talvez seja meio difícil, assim, enquanto a Marvel tem uma árvore que fala e um guaxinim que atira. Tem essa divisão aí, né? O pessoal fala, não, se os da Marvel é divertido, Deus filme da DC fica... Né? E os novos, pelo menos, ficam nessa coisa. Ah, meu Deus, vamos usar super seres, porque não é exatamente... Ah, é cinema, gente. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mano. É cinema. Don't worry, be happy, cara. O que tem que ser é competente, cara. Tem que ser competente, cara. Poxa, não, é absurdo a Warner não conseguir e você ver o papel da Marvel. Thiago, você comentou aí a questão de quadrinhos, por exemplo, eu sempre fui um marveco safado, cara. Eu sempre gostei muito mais da Marvel do que da DC. Só que, cara, pô, eu olho aqui, ó, tô olhando aqui de frente aqui, ó. Tem duas histórias clássicas aqui embaixo, o Cavaleiro das Trevas e o Reino do Amanhã, cara. Que pra mim são as duas. Ainda tem o Watchmen, que também é da DC. Então as três aqui, na minha frente aqui. O Watchmen não conta não, porque o Watchmen é covardia, né? Tem outro universo. E pra mim são a Santíssima Trindade dos quadrinhos aqui, cara. E tanto material que a Warner tem e não consegue. Enquanto Vingadores, a Marvel vai lá, pega os Vingadores e consegue fazer um filme divertido. Um filme que tem, sim, alguns problemas e tudo, mas um filme que consegue convence aquele público que não tá acostumado com os super-heróis, que não vai tanto ao cinema, mas quando vê que vai ter o Vingadores 2, cara... Vai fazer fila, vai tentar comprar o ingresso antecipado, cara. Vai querer ver mais uma vez. Vai comprar em 3D, né? 3D, é. Dá mais dinheiro. Ainda, é verdade, agora, cara. Ainda sabe, 3D, sabe o que é mais absurdo lembrado. De tudo? Eu acho que eu já falei o que é mais absurdo de tudo umas 3 vezes aqui, né? Pode colocar isso no bingo. Mas Sim, vocês lembram o teaser que a DC colocou lá na Comic Con, né? Ah, eu vi. Porque essa especial nem caiu, nem foi pra internet, né? Não teve uma versão oficial, né? Foi só o pessoal que tava lá filmando. Mas por que que não saiu versão oficial, né? A minha teoria é de que aquilo ali foi feito só pra passar na Comic Con, sabe? Aquilo nem tinha no filme, acho que os caras nem sabiam nem que porra que eles iam fazer nesse filme, né? Quando chegou nessa hora, assim. Pô, cara, é um teaser de 15 segundos que mostra, assim, só o encontro dos dois. Aí ficaram os três atores sem falar uma palavra do painel todo. E foi a parada mais comentada lá Comic Con, sabe? Enquanto, tipo, a Marvel levou lá todo mundo e, caraca, vai ser muito doido e entrevista e tudo mais. E, mesmo assim, a Warner não entendeu, cara, sabe? Tipo, por que que deu isso tudo? Porque era o símbolo do super-herói, um símbolo encontrando o outro, pra uma sala que tinha 3 nerds por metro quadrado, sabe? Sim. Acho que isso ajuda muito. E aí, ao invés deles pegarem, tipo, entenderem que, caraca, aquele negócio lá deu sucesso, hein? Vamos fazer um eventinho aqui, colocar essa nerdaiada junto de novo pra vibrar com o trailer. Não, aí, assiste aqui no IMAX. Pra mim, a Warner é a Lucy, assim. Lucy 100%, se vocês assistiram Lucy, né? Sim, sim. A Warner é a Lucy 100%, assim, sabe? Acho que se ela soubesse, assim, o que ela pode fazer, ela conseguiria soltar fogo pela mão. Mas ela é a Lucy dormindo, enquanto a Marvel é aquele cara assim, que não tem um puto no bolso, mas, tipo, tá virando o Tony Stark da vida real, sabe? Bom, isso é uma coisa importante. A gente já tá falando aqui de Vingadores, acabou virando uma discussão quase DC Marvel no cinema, né? Mas isso é uma coisa importante, assim. É, realmente, a Warner lançou uma puta trilogia do Batman, mas, cara, agora eles têm que dar o leap of faith, né? O pulo do... Precisa de um pulo de fé pra realmente, assim, e não fé de parte deles pra isso se refletir nos fãs. O Marcelo aí comentou no começo que achou o teaser do Superman vs Batman meio mequetrefe. Vi é a mesma reação de grande parte da minha timeline, assim. Tem gente que tá mais empolgado, como eu, como o Matheus, mas é diferente, assim, que eu vejo dos fãs da Marvel. Mesmo que tenha filmes fracos, realmente, mas em geral, a Marvel tá tratando bem, né, esses fãs aí. Eles podem estar esticando um pouco aí, esperando, como ele já comentou, até 2019, pra gente ter esses personagens aí sendo recorrentes, mas queira ou não queira, eles falam, dizem, quando, olha aqui, ó, a gente tem uma coisinha legal pra você, a gente não vai ter... mais os grandões, mas ó, vai ter um filme divertido do Homem de Formiga, vai ter um filme sombrio com o Doutor Estranho, né? Esse tipo de coisa. É meio assim que pegar no colo, né? Dos fãs, né? É o famoso respeito pelo fã e pelo público. O Matheus comentou agora há pouco, né, a questão da influência do público até no trabalho do Kevin Feige. Se eu não me engano, no próprio Vingadores 1, ele foi filmado e pensado num primeiro momento sob o ponto de vista do Capitão América. Só que viram que não estava funcionando tão bem contar a história a partir do ponto de vista dele. Talvez pelo... não sei se pela atuação do Chris Evans, que não estava tão convincente. E acredito que até... ele ainda não estava tão à vontade com o personagem, mas enfim, eles tiveram esse feeling de efetuar a mudança durante o processo, falar, opa, aqui não está funcionando. Por quê? Porque eles conhecem o público que eles têm. E ao mudar isso, ao sentirem que talvez o Chris Evans não convencia como Capitão América até então, não estava tão à vontade com o personagem, eles fizeram a mudança já porque eles conhecem o público deles, eles sabem qual a reação que o público... que vai ter. E tanto é que o filme foi... assim, ele pode ter alguns problemas, você pode discutir questão de motivações, sabe? O Loki, que pra mim é um personagem formidável, mas eu tenho problemas dele como antagonista. É aquela cena com o Hulk contra o Loki, pra mim é a síntese perfeita disso. Eu acho que o Loki, como antagonista dos Vingadores, não funciona. Mas, não, enfim, não. Mas é um filme agradável de ver, com todos os seus problemas, mas é muito agradável de ver. Mas acho que nessa questão aí, não é só o Loki, né, cara? É o Tom Hiddleston. É, sim, sim. Vocês viram uma cena lá na Comic Con que ele chegou, e o pessoal ficou assim, ah! Caraca, ele levantou a mão no dedo, assim, na boca. cara, todo mundo ficou quieto, filho da... Nossa. Pois é, cara. Que ele ele entrou vestido de Loki e pediu pra galera gritar o nome dele, né? É, cara. Isso, demais, isso foi demais. Louco demais. Mas olha aí, olha como a Marvel trata o fã. Eu vou parar de falar da Onen, porque já tá virando um desabafo isso, né? É. Mas quando chegar perto de Superman vs Batman, a gente faz uma coisa parecida. É. Nossa, aí eu vou chorar de vez. Mas o que acontece? Olha, tipo, acho que aí a gente entrou num ponto crucial. É, um outro lugar que a gente pode ver isso foi naquela conferência que eles fizeram com os fãs pra apresentar o que eles tinham de planejamento dos filmes. Inclusive, eles brincaram. Sim, com os fãs, né? Eles, o Capitão América 3 vai ser o... É, alguma coisa das serpentes, né? Eu não sei nada de Capitão América, então... É, mas era um arco lá, não sei o que, das serpentes. E aí já tinha um monte de gente reclamando no Twitter. E aí, do nada, eles falaram... Não, galera, brincadeira, vai ser Guerra Civil. E aí, o negócio foi abaixo, sabe? Tinha gente batendo cabeça no teto, de tão feliz. Então, isso é demais, sabe? A Marvel sabe fazer espetáculo. E cara, por isso eu sou eternamente, inclusive, grato. Agora, outra coisa que a gente falou aí, foi o Marcelo que falou, não lembro. Ela foi um de vocês, isso eu tenho certeza. Que o primeiro Vingador seria pelo ponto de vista do Capitão América, certo? Isso, foi o Marcelo que falou comigo. E eu acho que nesse vou tentar voltar um pouco pra pauta agora, já que eu fiz o favor de transformar em Marvel vs DC. Eu acho que nesses 3 anos de legado de Vingadores, a Marvel conseguiu reverter isso, pelo menos no nível mais elementar, assim, porque o filme do Homem de Ferro foi horrível. Homem de Ferro 3. É, o Homem de Ferro 3 foi horrível. Eu sou até suspeito pra falar, porque a única coisa que eu gostei no filme foi o que todo mundo odiou, que foi o Ben Kingsley lá. Que não é mandarim. É o Malandarim. É, isso, o Malandarim. Muito bom. O Sérgio Malandro ali, que é pegadinha do Malandro, que é porcaria. É. E aí você estabeleceu, apresentou assim, o Homem de Ferro como um cara chato, um personagem chato, que talvez já tenha dado o que tinha que dar, sabe? Enquanto isso, o filme do Capitão América 3 foi um caraca, vai ser assim agora? E então eu acho que isso pode se consolidar. Eu não sei, só o Thiago assistiu aqui. O Era de Ultron, porque adiaram a cabine aqui em Brasília uns 30 vezes. E não sei como tá na Era de Ultron, né? Mas eu tenho certeza que quando chegar no Guerra Civil, os dois vão estar num puta pé de igualdade. Se o Capitão América não tiver muito mais sinistro que o Homem de Ferro. Porque nesse segundo arco, pra mim, foi o arco do Capitão América. Resumindo, esse segundo arco, pra mim, foi o arco de dizer, ó, esse cara aqui que não chamou tanto a atenção no arco anterior, é o líder dos Vingadores, presta atenção nele. E aí, o filme do Homem de Ferro fez o contrário, né? O Homem de Ferro 3 falou, ó, esse cara aqui, né? Não é confiável. Vamos deixar ele um pouquinho aqui de lado, presta atenção aí no próximo filme que vai vir, que vocês vão pirar. Então, se você tá falando essa questão da força, né, do Capitão América, eu vou pegar alguns momentos no Vingadores. Por exemplo, quando ele vai lá enfrentar o Loki. Quando você olha ele ali, mesmo lá com todas aquelas frases de efeito e clichês ali, se você não consegue perceber um líder ali no Capitão América ainda. Uhum. Não sei se ainda ele ainda tá deslocado, não sei se é o Chris Evans que tá numa atuação pífia até então. Mas assim, você não vê aquele cara ali e fala assim, opa, aquele ali eu vou seguir ele. É porque ele sabe o que tá fazendo. Agora, em Capitão América 2, cara, é totalmente diferente. Sim. Sabe? Por exemplo, aquela cena do elevador nunca funcionaria com o Capitão América dos Vingadores. Uhum. E você vê a força que ele tá no Capitão América 2. Ali você fala assim, porra, eu sigo aquele cara lá até na puta que o pariu, cara. Onde ele mandar, eu tô indo atrás, cara. Agora em Vingadores, não. No segundo filme, ele se tornou aquele Capitão América que por exemplo, isso eu vou fazer uma comparação com os quadrinhos, com um pouco que eu li, que tem uma cena, eu acho que é na Guerra Civil mesmo, que o Steve Rogers tá espancando o Justiceiro, ele começa a bater no cara, ele fala pro Frank Castle, né, reage seu desgraçado, reage dele, contra você, não. Eu acho que esse Capitão isso América do ele tá que a gente precisa mesmo. Não que a gente merece, a gente precisa, não. Muito bom. Mas é isso, cara, eu acho que esse segundo arco foi pra isso, sabe, e graças a Deus que ele existiu. Olha só, então, eu vou tentar voltar um pouco assim pra falar, pra gente falar sobre Vingadores. Pra... a gente falou quase assim, tudo mesmo Vingadores. É, porque eu acho que é exatamente isso. O Vingadores é um filme divertido, mas ele é uma vírgula, quase. Nesse universo aí, é uma coisa assim pra você dar. É um presente pros fãs. Isso que é. Sim, não, porque não seria muito injusto, eu acho, seria injustíssimo você criar filmes que dividem o universo, né? Seja pelas cenas extras, seja por uma filmagem de câmera que aparece do lá no fundo. E aí, no final, você não dá esse presente pros fãs. Ele já pensou o que seria? A gente tá com o Capitão América já 2, assim, não, e quando é que eles vão se encontrar de verdade, né? Sim. É, seria até meio chato, meio. Seria até anticlimático você fazer isso. Total. Mas é assim, Vingadores é um filme divertido. Eu vou deixar o link pra minha nota aqui, pra ele. Pra mim é um filme com nota 7,5. Não, reassistindo, não muda a minha opinião sobre essa nota. Continuo achando que a mudança de tom deu uma prejudicada no filme, a Disney comprando a Marvel Studios, né? Mas ele chega a ser empolgante em algumas partes mesmo. Sim, isso é verdade. Mas dentro da narrativa eu vejo alguns problemas, principalmente assim na própria costura dos elementos. Quando a gente tem o personagem lá, por exemplo, do Dr. Eric, né, que é o Alan, que é o Steven Skarsgård. Skarsgård, né? Ele é dominado pelo Loki lá no filme, na ascendência do Thor, né? É uma coisa que não aparece no começo do filme, fica muito estranho, fica muito solto. Sim, sim, verdade. Mas tem coisas legais, assim. Eu acho que as cenas de luta, principalmente lá no fim, elas são empolgantes, cara. Tem exageros com aquela Tony Stark fazendo uma piada cada 2 minutos, né? Isso é uma coisa que se multiplica lá no Homem de Ferro 3 e os caras perdem a noção de ridículo já. Mas tem coisas legais. O questionamento do homem do Capitão América sobre como é antiquado usar as listras azul e vermelha no uniforme, né? E aí o Coulson falar assim, não, a gente precisa mesmo de um pouco de sentimentalismo, né, agora nesse momento, mas não é, sabe, dentro do universo do Marvel, é uma coisa que precisava, é divertido, sim, gosto bastante, mas, sabe, não é o pior da Marvel, mas também tá bem longe de ser o melhor. É legal, né? É um filme legal, é um filme divertido, mas assim, não é uma obra-prima. Eu acho que ele tem assim, muito mais pontos positivos do que negativos. Então, assim, além, claro, da reunião de heróis, tem uma coisa que eu acho legal, principalmente pros fanboys nerds, que são as lutas entre heróis para depois eles irem enfrentar um vilão. Embora isso, a narrativa seja um problema para mim, cara. Aquela briga... Não é um problema ou é um problema? É um problema. É um aquela problema. Briga, por exemplo, entre isso. Thor... e o Homem de Ferro não tem sentido algum dentro da narrativa, porém, assim, é legal de ver e é uma homenagem pros fãs principalmente quadrinhos, né, que é aquela coisa, herói primeiro briga entre eles, depois vão lá, briga contra o vilão. Mas isso eu faço um paralelo com outro quadrinho, Marcelo, eu não sei se você já leu, ou vocês já leram o Sérgio Aragonês Massacra Marvel. Sim, eu já li. O Sérgio Aragonês nasceu na Espanha mesmo, né, ele é conhecido por ter escrito e desenhado o Gru, e aí ele foi convidado uma época pra fazer duas paródias, né? Várias paródias, né? Fez uma da DC, chama Sérgio Aragonés Destroy DC e Sérgio Aragonés Massacra Marvel. Aí tem uma fala do Demolidor nos quadrinhos que tá o vilão assim, né? Tá o vilão da história, agora assim, todos os heróis reunidos, né, os Vingadores, os X-Men, os Quarteto Fantástico. Aí ele, vilão, fala assim, meu Deus, estou com tanto medo. Daí o Thor fala assim, mas ué, como é que você não tá com medo? Nós somos aqui 20 contra vocês, ele sabe por quê? Exatamente porque vocês são heróis da Marvel. Daí outra, acho que a mulher invisível fala assim, eu não entendi. Daí o Demolidor fala, regra 178 da Marvel, quando dois ou mais heróis estão juntos, devem brigar sem motivo aparente. E aí eles começam a brigar lá enquanto o vilão vai fazer o plano dele. É exatamente esse ponto, cara. Que esse ponto eu considero que foi feito por uma homenagem, e quando tem a briga entre o Thor e o Hulk, ali já faz um sentido dentro da narrativa. Os dois ali, sim, um confronto ali, é bem diferente do confronto inicial. É correto pra ter as piadas, né? E a resolução do conflito é mais... e o Capitão América e o... Cara, é tão ridículo, cara. Você fala, porra, cara, eu falo mal de Homem de Ferro 3, falo mal, sei lá, de Batman eternamente, mas tem duas cenas do Vingadores que, assim, pra mim, entra no meu top 3 de piores cenas de heróis, cara. Que uma é aquela, quando o Thor, ele vai acertar o martelo no Capitão América e esse defende com escudo. O pulo do Thor é uma coisa grotesca e absurda, cara. Não vejam isso de novo, cara. Não vejam essa cena de novo, que é de doer. E a outra cena, pra mim, cara, é horrorosa. É aquela que, logo depois que o Loki toma aquele pau e desmaia, quando ele acorda, ele olha, cara, e vê pra todos os heróis olhando pra ele. Cara, aquela cena é uma bosta, cara. Eu tenho uma raiva daquela cena. Todos os heróis ali, um ao lado do outro, fazendo cara de paisagem, olhando pro Loki. Sabe, eu incluiria nessa lista aí a cena ainda da briga que o Thor usa o trovão pra tentar parar o Homem de Ferro, né? E daí a armadura dele carrega em 700%, né? Porque é cara, assim que a ciência funciona. Nossa, cara, é outra assim que também, a física cara. Funciona. É outra também, cara. E isso dá uma. É pra ver como que a Marvel é incrível. Tem essas coisas absurdas e não apagou o brilho do filme. Isso não são coisas assim que vão fazer, nossa, falar que o filme é uma porcaria, né, mas o filme não deixa de ser, ter fases espirituosas, né, eu acho que isso é legal, é, até certo, assim, só momentos assim que a gente faz, a gente vê uma piadinha visual como o Nick Fury falando assim, ah, eu posso $10 que você vai se surpreender ainda pro Capitão América, né, daí quando o Hell Carrier levanta voo ele só abre a carteira e dá $10 pro Nick Fury e vai embora, né, tipo, você ganha uma aposta. E essa cena, eu acho ela curiosa, que na verdade ali não é nem só o Capitão América que fica surpreso, eu acho que o espectador também fica, cara, porque todo mundo queria ver aquele porta aviões da SHIELD em pleno ar funcionando daquela maneira ali. Uhum. E sai aquele esplendor todo ali, enquanto o América é pouco aberto com aquilo, e o espectador também fica. E acho que isso também reforça um pouco aquilo que eu tinha falado, que eu não consigo confirmar, mas eu acredito que eu lembro de ter lido na época, de que o filme seria, do ponto de vista do Chris Evans, do Capitão América. Ah, o filme tem uma corrida, né? Principalmente nessa parte aí, porque eu acho que, né, porque é um filme relativamente longo, e tem 2 horas e 20, né? Mas até essa parte aí da solução deles capturarem o Loki, colocarem eles lá na prisão de vidro, já tem aí metade do filme, mais ou menos. Sim, sim, sim. Outro problema, né? Como que o... É, não é um problema. É a questão de como a narrativa muda, da questão do Loki, né? Que você acha até então que o conflito vai se resolver ali, mas na verdade o Loki tem uma outra trama por trás daquilo, né? Que só depois que vai ser revelada pra gente. Ou seja, naquele momento ali o Loki ele já tem algo planejado que até então nem... Obviamente não, os Vingadores não sabiam e o espectador também não estava ciente de nada daquilo. E dá pra dividir fácil o filme em duas metades, né? Porque é só a partir dessa parte aí que o Loki sai dessa prisão que vira realmente Vingadores, né? Que é quando o Nick Fury dá aquele discurso pra ele de, ah, o Coulson era fã de vocês, não sei o quê, morreu aí, vai fazer aquela série lá na ABC. E aliás, explicou isso? Eu não sei. Explicou isso? Ah, explicou. Ah, fala, cara, pra mim, que eu não sei. Fala aí. Pode, eu também não vi, não. Pode dar spoiler da série? Ah, spoiler da série? Já tem um ano de lançamento? Já passou. Pode falar. Então, revelou que... Na verdade, existia um projeto liderado pelo Coulson, que era... o nome do projeto era Tahiti. E aí, esse projeto servia para trazer um Vingador da Morte, caso esse Vingador morresse, entendeu? E eu acho que isso... Vão eventualmente usar isso nos filmes, provavelmente lá no Capitão América 3, quando... quando alguma coisa acontecer. Então, peraí, quer dizer que o Coulson tá vivo? O Coulson tá vivo. O Coulson é o personagem principal da série, basicamente. Eu cheguei a pensar que fosse algum tipo, sabe, de prequel, mas porque eu não acompanhei a série. Não. Isso que eu acho mais legal ainda. A série começa após Vingadores, entendeu? Então, assim, a população tá maluca por causa do incidente que aconteceu em Nova York. Existe a SHIELD, né? E o Coulson tá vivo. E um dos mistérios, dos grandes mistérios da primeira temporada, é descobrir por que diabos que o Coulson tá vivo. E aí, eles têm vários... A primeira temporada é muito irregular, ela é muito chata. Sendo sincero, assim, eu parei de ver a temporada e voltei só quando me disseram que ficou foda. Aí eu voltei. E aí, assim, a explicação é de que tem esse projeto Tahiti pra reviver um Vingador, né? E usaram pra reviver o Coulson. Só que o que eles usam nesse projeto Tahiti é o sangue de um alienígena. E esse alienígena é um Kree. Deve ser um Chitauri, né? Porque os Kree, eles não podem usar, né? Eles não podem usar porque eles são do universo do Quarteto Fantástico. Não, não, eles estão usando os Kree. Então, não, estão usando os Kree. E inclusive, assim, na segunda temporada. Peraí, só pra voltar um pouco. Aí a partir do episódio 16, começa a seguir a trama. 15, 16 da primeira temporada. Começa a seguir a trama do Capitão América 2. E aí fica do caralho a série, fica muito boa. E dá pra pular pra ela de uma vez? Dá pra pular pelo, cara, pro 15º episódio? Sendo sincero. Sendo sincero. Porque ótimo. É sério, é sério. Eu acho que esse episódio que começa a trama, porque a trama não começa direto no episódio, entendeu? Ah. Tipo, tem um. A trama começa no final de um episódio, e aí no outro episódio já é como se fosse depois do Capitão América 2. E a primeira metade desse primeiro episódio é justamente resumindo tudo que aconteceu na série até lá, sabe? E aí, eita, tipo, tem muito diálogo, tipo, ah, não, aí tal, e aconteceu isso, e aí a gente é assim por causa disso, né? Aí o outro, ah, é, isso mesmo. Ah, então, Capitão América 2, aí começa a treta. Então, pode assistir, assim, os quatro primeiros episódios. Sinceramente, pode assistir os quatro primeiros episódios. Assiste o episódio 8, se você gostar muito de Thor, porque é o episódio que a Lady Sif aparece, e depois pode pular lá. Se você gostar de Thor, 15. Se ela aparece, já é um motivo, já é um bom motivo. Mas a tela é pequena, né? Nem adianta muita coisa. E aí, você pode pular lá pro 15º e começar a acompanhar a partir daí. Olha aí. Aí, o que acontece? É, nessa segunda temporada, eles estão desvendando justamente porque o Coulson, ele ficou meio louco, assim. No final da temporada, ele fica louco, entendeu? E aí estão querendo descobrir por que diabos que o Coulson tá louco. Ele tá desenhando uns negócios estranhos na parede e tal. E aí, assim, lá pro... Pode dar spoiler da segunda também? É, eu acho que é melhor separar agora. Você já cumpriu o seu papel, que foi dar o norte pra gente assistir a série. Porque, eu lembro de ter assistido os dois primeiros, achei uma merda, falei assim, não vou ver essa porra não, cara. Aí depois eu vi um monte de gente falando que melhorou. Tá na segunda temporada? Já acabou. Tá na segunda temporada, deixa eu pegar aqui, eu vou pegar o episódio exato que tá na segunda temporada. Tá no 17. É, isso aí, 17. Ou seja, na verdade vai passar da estreia do... Vai passar, é. E assim, é porque depois, na segunda temporada, é que a parada fica mais empolgante ainda. Porque em Agents of S.H.I.E.L.D. já utilizaram os Kree e já apresentou a base do que vão ser os inumanos, sabe? Então, pra quem tá assistindo a série, o universo Marvel tá bacana, assim. Já tem, assim, umas divisões dentro da própria S.H.I.E.L.D., assim. É bom que dá pra você acompanhar o universo da S.H.I.E.L.D., né, que foi basicamente o que rolou lá no Capitão América 3, e agora eles estão dando outros nortes pra série, né, então, assim, falaram já dos Kree, que tem relação lá com a Capitã Marvel, né, e aí falaram lá dos inumanos. Eles não usaram o termo inumanos ainda, mas eles deixaram bem claro que é o que tá rolando, sabe? Bom, então acho que eu vou conseguir assistir agora. Finalmente alguém me fez ter vontade de assistir a série. Exatamente. Tudo pela ciência, né? E voltando aqui, pra gente finalizar um pouco sobre Vingadores, sobre essa ação e reação que acontece, né? É tão rápido a sequência final do filme, que eu acho que fica até algumas perguntas no ar, assim, sabe? Não assim de dúvidas, ó, o que tá acontecendo, mas como aconteceu. Algumas coisinhas simples, como, por exemplo, os tiros da Viúva Negra são bem eficazes contra os Chitauris, mas é quando os policiais atiram, não acontece nada, e até onde eu sei, as balas dela não são especiais, né? Mas acho que o que mais acaba incomodando a gente é a transformação do Hulk, que é consciente pelo Dr. Banner, né? Ele, no começo, tem aquela, um pouco antes do ataque do Loki e do Gavião Arqueiro, que ainda tá dominado lá no porta-aviões da S.H.I.E.L.D., lá no porta-aviões voador, ele se transforma porque ele fica irritado, né? E aí ele dá uma desculpinha no final, não, eu nunca, como é que ele fala mesmo? Eu sempre estou irritado, eu sempre estou irritado. Esse é o meu segredo, eu estou sempre irritado. Não tem muito sentido, né? Eu acho que é uma coisa assim, não, a gente precisa terminar isso aí, eu vou colocar essa solução aí, porque porque não tem outra. Porque é o Hulk, não, né? O Hulk esmaga. E outra coisa também que não faz sentido nenhum, além dessa explicação, tá, aí beleza, então tá bom, vou engolir isso aí, então transforma em Hulk. O que faria o Hulk se aliar aos Vingadores ali? A obedecer a ordem do Capitão América, sabe? Capitão América, Hulk, smash! Cara, não faz sentido algum. A primeira coisa que ele ia fazer ia ser pegar o Capitão América e jogar na parede e dar um surra nele. É, cara. Ele ia dar porrada em todo mundo ali, cara. É. Isso também me incomoda um pouco no filme. Mas fica divertido, né? Principalmente quando depois que aquela parte que eles estão, que ele dá um soco amigável no Thor e o Thor sai voando. Não, né? Sim, é aquilo. Cara, é divertido. Eu acho essa parte horrível, sinceramente. Aí eu até acho legalzinha. Não, é que é o que eu tô falando, essa parte final é realmente é pra falar assim pros fãs: olha, toma, isso é tudo que vocês querem. Divirtam-se, divirtam-se. Pura, né? Eu acho que assim, o negócio dos tiros da Viúva Negra serem especiais é justificado porque a Viúva Negra é especial e sabe usar o cajado do Loki, né? Ela consegue atirar lá. Ah, não, o cajado do Loki não, o cajado lá do Chitauri, né? É. Aquela arma deles lá. Tá certo. Então, não sei. É só um detalhe assim que eu lembrei vendo aqui. Mas é porque pra mim também não faz sentido ela saber usar aquela tecnologia lá dele. Mas aí se justifica por ser a Viúva Negra, né, eu acho. Agora o do Hulk não tem como, cara. Tem não como. Dá pra entender. Vocês comentaram também do Capitão América ser aquele líder, né, que precisam. Eu acho que é legal quando ele chega pro policial e fala: vocês têm que fazer isso, isso e isso, e ele faz, né? Porque não, tá certo, vamos lá, Capitão. Sim, senhor, né? Sim, senhor. Ele fala assim, né? Ele é um símbolo ali pra população, né? Pro povo americano, mas pra própria equipe, não é tanto assim. Mas eu acho talvez eu só acho... na. Nessa parte no final que mostra um pouco do que deveria ser, mas... Mas eu acho que ele não é ainda não, porque nessa hora que ele fala com o policial olha com a cara de que porra é essa? E fala assim... Ah, mas que te coloca numa posição de me dar ordem? Aí chegam os Chitauris, aí rola uma porrada com os Chitauris, aí o policial vai e fala, não, beleza. E aí vai e segue a ordem dele. E aí depois ele vai lá, dá ordem. Aí ele dá ordem pra equipe, a questão de tática ali, sabe? De controlar, faz isso. Então, assim, ali você começa a ver um pouco do Capitão América líder, Capitão América estrategista. Porque ele foi. Ele serviu a Segunda Guerra. Ele esteve na frente de combate. Então, assim, você pressupõe que é um. Não só um líder natural, mas um cara que sabe lidar com a guerra. Tá. E também, né, a gente pode falar assim talvez da mais empolgante do filme, que quando o Loki começa a fazer o discurso pro Hulk, ele não liga, né? Começa a usar o Loki de marionete lá e ainda fala, né? Deus. Como é que ele fala mesmo? Deus. Deus fraco. Se Deus fraco. Não sei se faz Deus fraco, Deus. Sei alguma lá, como coisa assim, né? Mas enfim, falando em geral dos Vingadores, cumpre bem o propósito de entreter, né? Eu acho que já é suficiente, né? Eu gosto das feitas especiais, eu acredito até na atuação de todo mundo do elenco, sabe? Eu tenho várias ressalvas contra as atuações anteriores do Marco Ruffalo, eu acho que ele tá bem, inclusive, aí. Eu gosto do estilo de direção do Joss Whedon, gosto também da música tema do Marco Silvestre. Acho que vale a pena, assim, eu se reassistir mesmo. Sim, não tem dúvida. É um filme muito divertido. Vale muito a pena. Por ele fatores. São os Vingadores, sabe? São vários super-heróis ali reunidos, brigando às vezes entre si, às vezes dando porrada entre os outros. Mesmo não funcionando em muitas vezes narrativamente, mas, porra, é um filme que vai te entreter, não tenha dúvidas. Agora é esperar os próximos, né? Quero ver o Homem de Ferro. Porque nesse o Homem de Ferro cai na porrada com o Thor. Aí no Era de Ultron ele cai na porrada com o Hulk. E no Guerra Civil ele vai cair na porrada com o Capitão América. Né? Só isso eu acho que já vale o ingresso pra mim. Agora, hoje estreia a Era de Ultron. O que vocês preferem? Vocês preferem dar as suas expectativas pro filme ou vocês querem me perguntar algumas coisas não tão pesadas e eu respondo pra já que eu já assisti o filme? O que vocês acham melhor? Metade de cada dá pra ser. Pode ser. Eu pergunto uma coisa e a gente fala as impressões e a gente pergunta. Vamos lá. Então, eu não vou dar mais impressões porque eu já vi o filme, a crítica já vai estar postada aí provavelmente, né? A crítica é sem spoilers. Podem dar as suas percepções aí em geral. O que vocês querem ver, o que vocês esperam de. Eu espero que sim, que seja um filme que siga a linha do Capitão América 2. Acredito que ele não será no mesmo nível, mas que seja um filme que mescle um pouco o Vingadores 1 com o Capitão América 2. Ou seja, que ele saiba dosar melhor a questão do humor, sabe? Que eu acho que é exagerado em alguns momentos em Vingadores 1. O que eu quero é que ele consiga entreter o público bem, conseguir fazer que a dinâmica entre eles flua melhor, mas que mude um pouco o tom do galhofa, que vá para um outro nível, que vá para algo mais sério agora. Eu acho que assim, a gente já se divertiu em demasia. Não que a gente não queira se divertir agora, mas a gente precisa ir para algo mais sério, sabe? Chegou a idade adulta. E você, Matheus? E rola isso. Tô muito ansioso para saber, porque essa é a minha pergunta. Assim, eu acho que Vingadores Era de Ultron, ele é mais uma continuação dos Vingadores do que como uma continuação do Homem de Ferro, do Capitão América 2. Ele é um filme tão divertido quanto, tem exatamente as mesmas questões do primeiro Vingadores. É. Então, ele é uma vírgula pros fãs. Ele consegue achar melhor o tom, assim? Eu acho que tá bem direcionado. Tinha um negócio que eu e os meus amigos chamavam de Fator Marvel, que era assim, você começa a sentir um drama e aí você faz uma piada. Isso acontece? Tem isso também. Claro, o Tony Stark continua sendo piadista da turma, são menos piadas, então realmente o clima tá ligeiramente mais sério por causa disso, mas tem algumas repetições de elementos. Então eu acho que quem gostou de Vingadores tem motivo pra gostar do segundo, mas eu não vejo uma evolução, principalmente considerando que a gente viu em Capitão América 2. Tá. Eu quero perguntar mais uma coisa. Os três integrantes novos, Feiticeiro Escarlate, Mercúrio e principalmente Visão, eles... A entrada, primeiro de tudo, a entrada deles no grupo faz sentido? E segundo, eles funcionam bem dentro do grupo? Eu gostei da interação deles e como eles foram introduzidos, sim. É, existe uma... O que você sabe da questão da feiticeira, né? Eles apareceram na sinestra do Capitão América 2. Do Capitão América 2, é. Isso. Sei que os dois são filhos do Magneto e que eles não podem falar isso... E que eles estão sendo tratados como milagres. E isso é uma outra coisa que eu queria saber, mas em off. Mas eu acho que eu vou segurar, porque eu já vou assistir semana que vem. Então talvez até acabe a surpresa. Então, eu gosto da introdução desses três personagens novos, sim. Eu acho que funciona narrativamente falando. São conflitos que fazem eles se juntarem aos Vingadores, né? Conflitos dentro dele, assim, são conflitos diferentes. Uhum. Porque há uma indecisão inicial, né? Mas sim, funciona. E realmente, daí você vai ter... interessante quando a gente tem certeza que o Visão é o cara certo pro serviço. É uma coisa bem, bem sutil, assim, mas é que tem ligação com uma cena que já até apareceu entre ele, mas não vou comentar agora, não. Então não faço a mínima ideia do que você está falando. E só pra fechar a nossa conversa aqui, eu queria saber de vocês qual que é a cena preferida do Vingadores, do filme de 2012. A preferida minha é quando o porta-aviões da SHIELD começa a levantar. Aliás, tem duas. É essa aí e a conversa entre o Loki e a Viúva Negra. Ah, certo. Matheus aí. Eu tô pensando que é muito difícil essa pergunta. Bom, eu fico realmente com a cena aí do Loki tentando entrar na cabeça da Viúva Negra, mas pelo lado assim, nossa, né, de fantasia assim, porrada, eu não posso deixar de citar a cena do espancamento do Loki pelo Hulk. Sabe que essa parte não é nem a minha preferida do Hulk, cara? A que eu mais gosto do Hulk é ele enfrentando aquela minhoca voadora gigante lá. Eu vou te confessar que essa é uma das cenas que eu menos gosto no filme, cara. Essa dele com o Loki, do Hulk com o Loki. A minha cena favorita, talvez uma das, que eu não consegui escolher uma, na verdade, é quando o Fury tá manipulando eles lá pra virarem os Vingadores, né? Que ele pega lá as supostas figurinhas do Coulson. Essa parte eu acho... louco, assim. Não sei, tem um negócio que me diz assim, olha, eles não são os heróis do planeta Terra por escolha, sabe? Isso é a escolha de outra pessoa, não é a escolha deles. É um fardo, assim, que ele carrega. Não sei, assim, pra mim, essa foi a parte que eu mais achei interessante, mas assim, questão de texto, né? Agora, a parte que eu achei mais legal de ação foi a parte que finalmente são cinco. Okay. São cinco. Eita. Cinco ou seis? Capitão América, Homem de Ferro, Thor. Homem de Ferro. Viúva Negra, Gavião Arqueiro e Hulk. 6. É, são 6. Na parte que tem um plano de sequência, claro que é um plano de sequência feito em pós-produção, né? É um plano de sequência sinistro, assim, que vai viajando a cidade e vai mostrando cada um deles na sua devida batalha e termina mostrando os 6 juntos, assim, um círculo, e aí a câmera circula os 6, assim. Poxa, é verdade, acaba... essa cena é legal, cara. Eu acho essa cena é muito legal. Cena simples. O momento é muito legal, cara. Ah, então você vai ficar contente na primeira cena de Vingadores 2. E é quando tem a música mais icônica, né? Que é a música do tema. Eu já fiquei feliz agora, Thiago. Obrigado. Ô Thiago, eu tenho uma pergunta importante aqui, talvez a mais importante aqui do TigCast, cara. Lá vai. E que tem a ver com Vingadores 2. Por um acaso, aquela maldita cena das bailarinas faz algum sentido que mostrava no primeiro trailer? Seguinte. Como é que eu vou falar isso assim? Essa cena é um sonho. É tudo que eu tenho que dizer. Ah, tá. Imaginei que fosse ser um sonho ou que fosse ser a Feiticeira Escarlate encontrando alguma coisa lá na cabeça da Viúva Negra. Então. Porque foi engraçado, a gente fica falando, eu vou só voltar um pouquinho aqui, mas a gente fica falando da questão de trailer e tudo. E eu lembro quando saiu o trailer dos Vingadores, a cena mais comentada foi a bailarina, cara. Ninguém comentava nada demais. Falava, porra, a bailarina é uma cena, eu entendo como uma coisa muito simbólica. Uhum. Acontece na cabeça de um personagem, mas é muito simbólico, sabe? Não aconteceu daquele jeito. Não, sem problemas. É que eu, assim, não sei se eu posso falar isso, cara, mas até do trailer, pelo menos aparentemente, tá muito deslocada aquela cena. Tá. Porra, ali tá o bicho pegando e tal, aí mostra a bailarina. Fala, porra, mãe. Sabe? Enfim, mas segue o jogo. Bom, e a sinestra dos Vingadores? Parece aí, talvez também. É o que eu falo, né? Eu sempre falo assim: se todos os filmes da Marvel que tem sinestra. Se tem elementos durante o filme que desagradam os fãs, normalmente a cena extra é pra fã de verdade. Quem nunca leu um quadrinho, nunca assistiu um desenho, nem fez a mínima pesquisa que seja, não sabe que aquele lá é o Thanos. No fim dos X-Men, nos Dias do Futuro Esquecido, não sabe que aquele lá é o Apocalipse. Acho que em todos tem isso, né? No final lá do Capitão América 2 tem o Barão de Von Strassken lá. Eu não sabia quem era o Von Strassken. Eu também não faço ideia até hoje. E tinha o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate, que eu conheço muita gente que não conhecia. O próprio Buck mesmo, no Capitão América 2, né, quando ele vai no museu. Uhum. E assim, o fato dele se ver ali também é um gancho, assim, é uma coisa pros fãs, que vai ser um gancho assim pra coisas futuras que a Marvel pode utilizar, eu até acredito que vai utilizar, mas assim, ali é uma coisa ali, pro fã, sabe? É como se ela estivesse dando uma piscadinha pro fã, falar, ó, isso aqui é pra você, meu amigo. Sim. Menos na cena do Thor, né? Que é aquela palhaçada lá. Cena do Thor é do Thor. Ah, do Thor? Não. Eu gosto do filme, mas não gosto de cinema. Do Thor Mundo Sombrio, que é só aquela criatura bizarra lá, caçando os pombos. Eu gosto, mas é que a cena não funciona. Então é isso aí, gente. Você deve fazer, provavelmente tá ouvindo esse programa depois do lançamento, porque tem gente já comprando pra sessão na meia-noite, né? Comprando aí ingresso pra ver Vingadores 2 no cinema. Eu imagino que os fãs se sentirão bem. Mas por enquanto a gente fica aqui. E tem você, o que você achou do nosso papo? Qual que é a sua cena preferida? O que você achava de Vingadores na época e acha agora? O que você esperava de Vingadores 2? E agora tá assistindo depois aí a Era de Ultron. Você saiu satisfeito, insatisfeito? E fala com a gente, escreve aí. Vai, faz isso por e-mail lá no contato@tignocinema.com ou pelo Twitter no @tignocinema. Pode ser também lá pela nossa fanpage fb.com/antigocinema, o nosso grupo no Facebook lá no fb.com/grupos/antigocinema. Também estamos lá no Google Plus, estamos no Instagram. E assina nosso feed no iTunes, dê estrelinha pra gente ter destaque na loja. Pode comentar também pela postagem aqui deste TigreCast e pode seguir também nossos perfis pessoais do Twitter que estão lá na postagem, certo? Então é isso aí. Estamos esperando aí agora esperar o Homem-Formiga, que ainda lança esse ano, pra fechar a fase 2 da Marvel. Já que acho que é bem o estilo aqui da conversa, né? Então não se preocupe, seja feliz. E por isso vamos ouvir então pra finalizar Don't Worry, Be Happy do Bob McFerrin, que já apareceu em vários filmes, mas eu lembro bastante dele em Wall-E de 2008. Legal. Gente, valeu, a gente se vê na semana que vem e tchau. Show, valeu. Valeu, pessoal, até a próxima. Comentem, xinguem a gente aí, compartilhem, enfim. Comentem. Don't Worry, Be Happy, tchau. Tchau, tchau. a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried, I'm happy.